Felicidade. more. chão é um regato, uma fonte, um pedaço de pão, fundo do poço, fim do caminho. No rosto um desgosto, é um pouco sozinho, é o strap, é um prego, é uma conta, um ponto, pingo pingando, é uma conta, um conto, é um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando, é a luz da manhã, tijolo chegando, meio-dia, fim da picada, garrafa de cana, estilhaço na estrada, projeto da casa, corpo na cama, carniçado, é a lama, é a lama, é um passar, uma ponte, é um sapão, uma rã, é um resto de mato na luz da manhã, são as águas de março fechando o verão, é promessa de vida no teu coração, é pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, pouco sozinho, uma cobra, um pau, é João, é José, é um espinho na mão, é um corte no pé, são as águas de março fechando o verão, é promessa de vida no teu coração. De março fechando o verão, é promessa de vida no teu coração, é pau, pedra, fim do caminho, resto de todo pouco sozinho, caco de vidro, é a vida, é o sol, a noite é a morte, o laço é o anzol, são as águas de março fechando o verão, é promessa de vida no teu coração. Ela é a Kisses de Zambia, feito numa nota só. Outras notas vão entrar, mas a paz é uma só. Esta outra consequência do que acabo de dizer.

esse negócio de você.